atravessou meu corpo, lembrei-me daquele momento, agonizando no chão, senti na pele o verdadeiro sofrimento. Fatos da minha vida passavam na mente, com a vista escurecendo e o corpo já não tão resistente. Mas antes que se fosse, um filme ia passando e passando. Única coisa que notei é que pessoas ao redor iam chegando, vários é polvinhos a fim de saber quem era eu. E uma luz no fim do túnel era Deus, buscando mais um filho seu. Sinto arrependimento naquela cena em que puxei o gatilho, uma treta antiga e um maluco falando isso e aquilo. Mas o super-homem pegou a lei da quebrada, dois tiros. E até hoje lembro do eco da quadrada. O mano ganhou de errado, eu era o certo pelos irmãos. Mas sentia friamente, bomba pesando em minhas mãos. Sem pensar duas vezes engatilhei e atirei naquela pessoa. Agora, em volta do seu caixão, quem sofrerá é sua coroa. Entramos no carro e saímos a milhão pela avenida. Me senti bem melhor depois de uísque, umas carreiras de farinha. O mano que ajudou a dar fuga me deixou na porta de casa. Entrei tranquilamente, minha família não sabia da desgraça. Tomei um banho, bati o mararico e fui dormir. O efeito da química já tinha ido, mas o pesadelo estava a prosseguir. Mas o pesadelo estava a prosseguir. De que vale o crime se a vida é um ringue onde você tem que lutar pra conquistar? De que vale o crime se a vida é um ringue onde você tem que lutar pra conquistar? De que vale o crime se a vida é um ringue onde você tem que lutar pra conquistar? Mas o pesadelo estava a prosseguir. Acordei durante a noite várias e várias vezes, com a certeza que aquilo acabaria em alguns meses. Suava frio ao lembrar daquela cena. Maluco caiu, estilo filme de cinema. Uma gritaria, correria pra lá e pra cá. Lembro de minha mãe, com mau pressentimento de eu ir pra lá. Mas já foi sem volta, o diabo ficou satisfeito. E a polícia agora estava à procura do sujeito. As cagortas levaram a polícia à minha rua. Olhei pela janela, desacreditando de tanta viatura. Meus pais ganharam a fita, me olhando com desgosto. Perdão não adiantaria, nem lágrima no rosto. Frio e calculista, peguei a quadrada e fui para a missão. Que Deus me ajude nessa hora, me concedendo o último perdão. Os vermes do lado de fora berravam pra me entregar, resistindo pra me prenderem, terão que me matar. Então abri a porta, trocando com o primeiro que vi pela frente. Derrubei dois, contra me atacando, senti um bagulho quente. Caí de joelhos, feito homem, finalizando meu fim. Aí de última hora pude crer que não era aquilo que queria pra mim. Não. Que não era aquilo que queria pra mim. Não. Que não era aquilo que queria pra mim. Não. Que não era aquilo que queria pra mim. Na maioria das vezes, você entrega facilmente sua alma pro diabo. Só na hora do aperto, vai pedir ajuda pra quem sofreu no calvário. Jesus não existe só pra socorrer na hora do aperto, não. Tem que agradecer a cada dia por ter em sua mesa o divino pão. Muitas vezes, no último minuto se lembra, se arrependendo, mas é tarde demais. Aí na hora que está lá, vai ver que não dá pra voltar atrás. E aí, de que vale o crime? De que vale o crime?